Na partitura, os baixos continuam na página 115, compasso 21, e na partitura do corista, página 47, compasso 21. Temos glória, aleluia.